Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Edição para este domingo, dia 16 de março de 2014. Eu sou o Carlos Bonaparte e a partir de agora vou trazer-lhe, enfim, músicas que certamente, ou assim se espera, sejam do seu interagrado. A edição de hoje vai começar com o Tapete Voador. Logo depois com Stevie Wonder, aliás, Tapete Voador, já agora, dos Da Vinci. I Just Called to Say I Love You, música de Stevie Wonder. E vamos acabar com uma outra melodia que eu acho também muito bonita e que, enfim, há muito tempo que, enfim, que não se ouve por aqui para estas bandas. A música Dream dos The Everly Brothers. São as três primeiras que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa, da nossa hora, aliás, da nossa nostalgia, Som e Magia. Espero que goste, ouvinte. É um prazer enorme estar consigo. Vamos à música. Boa noite.

Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. Of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Volto ouvintes, depois destas três primeiras músicas, mudamos agora de estilo para a música africana. Há muito tempo que não... Aliás, nunca passamos aqui música africana no nosso programa, mas a verdade é que ela também fez muito sucesso por entre os portugueses. Quanto mais não seja, porque até 1974, há sensivelmente 40 anos, digamos que estes países eram território português. Estou a falar de Moçambique, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e falta-me ainda um outro hoje país. Eu acho que eles eram 6 países: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e havia outro, acho eu, também já não tenho propriamente certeza, mas pronto, pelo menos 5 países haviam da África Portuguesa. Claro que havia mais, mas da África Portuguesa. E o que eu estava a dizer era que tivemos então muito sucesso com alguns temas africanos. É? Um deles, por exemplo, os do Ouro Negro. Eles cantavam Curicutela. Ainda por vir também nesta edição uma outra melodia chamada Quem é Ela, dos Tropical Sound, e ainda também a música Corumba, do mítico Bonga. São as três músicas que nós vamos aqui ouvir e vamos seguindo ainda assim com mais música africana daqui a pouco para o nosso programa que dá pelo nome de Nostalgia, Som e Magia. Boa noite. caminhando na serra, toda a gente leva pressa para chegar à sua terra. Estão os parentes à espera. Uau!

Agora para ouvir Nha Testemunha, cantada aqui pelo Dani Silva. Ainda para ouvir também Morna de Cabo Verde, e uma outra melodia que eu acho lindíssima. Esta acho realmente muito bonita. Um tema de... Eu não vou te fazer chorar, mas quase. É uma música muito, muito profunda do Banan, chamada Solidão, ou Solidan. Esta música realmente, enfim, fica para a história. É um tema muito bonito. São os próximos três que nós vamos ouvir daqui a pouco, e também daqui a pouco términos da nossa edição do Nostalgia, Som e Magia. Espero que esteja a gostar, ouvinte. Vamos à música, iniciando para já com Nha Testemunha, de Dani Silva. Imagina, longe de bom, intenso frio. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, tá com jeito de minha vida. E as desventuras, ele que tá contando, me acreteu. Tudo que me tem sofrido na ausência e na distância. Cata pensa, me acreteu. Em boca te imagina, longe de boa, tem sofrido. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, com jeito de minha vida. Minhas desventuras, eu que te contava, me acreteu. Tudo que me tem sofrido na ausência e na distância. Mundo, vou ter rolado comigo num jogo de cabra cega, senta por seguir. A cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor que tá te clamando pra Deus. Mundo, vou ter rolado comigo num jogo de cabra cega, senta por seguir. É da volta que mundo dá, ele tá trazendo mundo e tá te chamando pra Deus. Thank you. água cega senta por seguir. Ah, cada volta que mundo dá, eu te trazer um dor que te diga mais pra Deus. Mundo, vou te enrolar por mim num jogo de cabra cega, senta por seguir. Ah, é da volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor que tá te mais a Deus. Canto serena, des tu amor na beleza sem igual. No bambolear de uma colateira, oh, no balancê de um funaná. Tens o quente do deserto, o frio da montanha, o cheiro amarzia. Desde imensidão de mar, o afago de uma gente diferente, que faz o coração de nós bem mais quente demais. Já és verde sem ter chuva, Cabo Verde. Já és verde, irás do vento. Já és verde sem ter chuva, Cabo Verde. Já és verde, ilhas de Deus do vento. Porque a demais. Pra que amor apesar, vá pra toda África e o mundo. Canal 1. Desejar amor de alguém mais que mereci, já me conformar com a solidão. Todo jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só desejo sem esperança. Minha vida cá pode ser visão, minha vida cá pode ter mais fim. Sempre um desejar amor de alguém mais que mereci, já um conformado na solidão. Do jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só desejo, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da felicidade, parti pra longe, sem chame ser rumo, sem chame ser direção. Manin, nem que namora, tinha bonito, tá esperando o último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém tá esperando, que mata bem da minha felicidade, partir pra longe, sem chame ser rumo, sem chame ser direção. Mano, nem que namora tinha bonito, não tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Amor de alguém mais que mereci, já me conformar minha solidão. O tá sofrer um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só vocês, sem esperança. Esse alguém tá esperando, mata pentando minha felicidade. Partir pra longe, sem chance ser ruim, sem chance de direção. Mami, ninguém na hora de minha agonia não tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém não tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Partir pra longe, sem chance ruim, sem chance de direção. Mami, nem que namora de minha agonia, um tá espera seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Já cá estamos ouvintes depois destas melodias. Agora vamos ficar com mais três para o término do nosso programa, pelo menos desta edição. Vamos chegar desde já com uma música chamada California Dreaming, um tema lindíssimo cantado aqui pelos The Mamas and the Papas, uma música impecável, um grupo que tinha aquele coro, aquele acompanhamento fantástico. Era sem dúvida um grupo que durou pouco tempo, mas teve um impacto muito grande. The Mamas and the Papas, a música então do que nós estamos aqui a ouvir, chama-se California Dreaming. Logo depois, San Francisco, uma música bem conhecida de Scott McKenzie. E por fim, Can't Take My Eyes Off You, uma música de Andy Williams. Ele ficou conhecido pela música Moon River, faleceu já em 2012, creio. E é mais uma das músicas que nós vamos aqui ouvir. As três vão fechar a edição de hoje do nosso programa. Espero sinceramente que tenham gostado e que passem então connosco uma ótima madrugada. Já de seguida, à 1 da manhã, chega mais uma edição de Volta para o Sucesso com o grande, digo eu, Jonatas de Moraes. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa noite, bom domingo e até ao próximo domingo. Antena Web, Canal 1. Let me know that it's real. You're just too good to be.